Vivi perdido na multidão, sozinho numa aglomeração. Vazio estava o meu coração, iludido, seduzido pelo bom do mundão. Sei que é assim, vou te ligar porque esse eu vivi. Foi minha vida, irmão, e eu cresci. Posso cantar porque sei que venci. Solto nas ruas da city, periferia de Brasília, rompendo os limites. E quem diria que o neguinho brigueto de black pau e chinelo no fliperama o dia inteiro, esse era esperto. O futuro eu nem imaginava, na verdade eu pouco importava. As preocupações não me alcançavam, eu só queria brincar, e mais nada. Mas aí tiozão, o tempo passou, o neguinho agora é negão. O chicote estralou, a vida mudou, o tempo passou, o tempo estreitou. O tempo que não espera você, morou? Perdemos tempo da vida com coisas inúteis, gastamos horas com as fitas pequenas e fúteis. Não fique aí sentado assistindo a vida passar. Use o tempo a seu favor, não deixe nada passar. Se é tempo de amor, você tem que amar. Nos dias de perdão, digo que é bom perdoar. Em tempo de angústia, o Senhor vai te amparar. Vivo hoje plenamente que o amanhã chegará. Veja quantas pessoas frustradas, sem esperança, sem sonho, sem nada. A essa altura, com a idade avançada, o tempo foi seu inimigo, que furada. O tempo passou, aqui hoje estou. Caí, me levantei, mas nunca desanimei. O tempo passou, aqui estou. Caí, me levantei, mas nunca desanimei. Usei meu tempo pra matar os meus sonhos, derrubar os projetos, destruir os meus planos. Chorei em prantos por falta de abraço. Falei demais, nem tempo de ficar calado. No tempo de amar, eu carreguei o ódio, atropelei os meus amigos só pra me ver no pódio. Não neguei o que meus olhos desejaram, não recusei dar prazer ao meu coração insensato. E fui, me entreguei às delícias humanas, bebidas, drogas, vida de extravagância, na busca incessante do sentido da vida. E concluí de nada vale essa tal alegria. Sorrir é loucura mesmo diante da riqueza. Com o coração vazio, o homem perde a beleza. Quanto maior a fortuna, maior é o sofrimento. Pois o rico não passa onde passa o camelo. Foi quando ouvi a repressão de um velho amigo, soou como canção entrando pelos ouvidos. Aparentemente me parecia o mesmo, mas as suas palavras aliviou o meu tormento. Estava mudado, falava em salvação. Leu pra mim uma história do livro de João. Disse que uma oração me tornaria filho. Ali mesmo me ajoelhei e aceitei a Cristo. O tempo passou, aqui hoje estou. Caí, me levantei, mas nunca desanimei. O tempo passou, aqui estou. Caí, me levantei, mas nunca desanimei. Tribulações, aflições por todos os lados. Parecia que o controle estava na mão do diabo. Tudo conspirava contra mim. Eu do Marx responsável por tudo de ruim. Deixei de professar a fé, incrédulo. Acreditei que aqui, parceiro, era o inferno. Tempo não para, o tempo passava, meu tempo acabava, sem tempo pra nada. Cê vai sendo levado quando cê vê cê tá na forca, num charco de lama completamente sem força. Eu olho pra trás, lembro como se fosse agora as palavras e os conselhos da minha veio. Que o tempo vai acabando comigo, e um fio de cabelo branco mostra meu caminho. Uma coisa eu sei, tio, Deus não se atrasa. Ele não erra, ele não falha. Pra tudo tem um tempo na vida. Tudo nesse mundo tem um tempo, acredita? Um tempo pra nascer, um tempo pra morrer. Um tempo pra ganhar, um tempo pra perder. Tempo de falar, se calar, de plantar, de afastar, de abraçar, de matar, de curar, construir, derrubar, entristecer, se alegrar. E esse é o tempo de reconciliar. O tempo passou, aqui hoje estou. Caí, me levantei, mas nunca desanimei. O tempo passou, aqui estou.